A graça e a paz, meus queridos irmãos e irmãs. Nós vamos iniciar mais uma série de estudos sobre liderança. Estou utilizando para essa série o livro A Formação de um Líder, da editora Mundo Cristão. São princípios de liderança espiritual. E o autor é Leroy Ames. Bem, nós temos algumas coisas para compartilhar nesse primeiro encontro, mas antes disso eu quero dedicar essa ministração a um grupo de irmãos e irmãs que está trabalhando na cidade de Vargem Alegre, próxima aqui de Entre Folhas, e em particular hoje a vida do Douglas e da Ludmilla, que estão sendo também levantados para se juntar à equipe e trabalhar nesse ministério. Que Deus os abençoe poderosamente e os mantenha no foco, na direção de se assemelhar, de buscar a semelhança. A imagem e a semelhança de Jesus, a santidade e também realizar o seu ministério. Ministério que Deus está confiando. Queridos, quando nós pensamos num primeiro passo desse livro e a nossa reflexão está totalmente fundamentada, desde esse primeiro momento eu já digo, como todas as outras séries, eu me subsidiei de algum material, até a última que foi sobre o livro de Neemias. Quem está apto a liderar? Essa é a primeira pergunta que se faz no primeiro capítulo do livro. Bom, quando nós falamos de estar aptos para liderar, a primeira coisa que devemos prestar atenção é em não nos precipitarmos em assumir funções de liderança. É fundamental que você não se precipite, que você não dê um passo maior do que a perna. Porque a Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, versículo 1: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então os líderes serão julgados de maneira mais severa e mais rígida do que os seus liderados. É muito importante que você leve em consideração isso e não se precipite ao assumir uma função de liderança no corpo de Cristo. Também existe um outro dado fundamental, uma outra consideração, que é a batalha espiritual. Não se precipite para assumir uma função de liderança, porque aqueles que são líderes são mais alvejados do que os liderados. Todos os cristãos, veja bem, todos os cristãos, todos os seguidores de Jesus sofrem com a batalha espiritual. Porque aqueles que estão distantes de Deus não são motivo de preocupação para o inimigo das nossas almas. Ele pode, no máximo, cada vez escravizá-las mais. Mas aqueles que são seguidores de Jesus, todos, sofrem da batalha espiritual. Sofrem com a batalha espiritual. Agora, entre eles, os que lideram sofrem mais ainda. A liderança é alvejada, como disse, porque o objetivo é atingir o líder ou os líderes, e atingindo a liderança, você acaba, por extensão, dispersando o rebanho, atingindo o rebanho. Então o inimigo vai aumentar, vai intensificar o combate contra a sua vida. Por isso é importante não se precipitar. E é importante que aqueles que lideram, pastores e pastoras, também não se precipitem em atribuir funções, em atribuir cargos ou posição de liderança para as pessoas. Não se precipitem, porque essas pessoas serão mais alvejadas e nós temos que saber até onde. Temos que pedir orientação a Deus para perceber até onde elas suportam essa batalha espiritual e esse juízo da parte do Senhor. Eu não estou dizendo isso de modo algum, e nem deixe que o inimigo torça essas palavras para que você fique amedrontado. Não é para ficar amedrontado, não é para ficar inseguro, não é para ficar dizendo assim: ah, então, como vai aumentar a luta espiritual, como vai aumentar a batalha, eu vou ficar aqui na minha posiçãozinha, no meu banco e deixa isso para lá. Não faça isso, porque quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, Ele vai realizar esse propósito. Quando Deus chamou, por exemplo, a Jonas para pregar em Nínive, e Jonas falou: não, eu vou em direção inversa, vou para Tarsis. Uma série de situações aconteceram e o propósito de Deus vai se cumprir. O propósito de Deus acabou se cumprindo e ele acabou chegando em Nínive e realizou aquilo que Deus pretendia, mas depois de muito trabalho para Deus e muita dor. Então não é para você ficar com medo, não é para você ficar inseguro, não é para você fugir da responsabilidade que o Senhor está lhe concedendo, mas é para você, literalmente, não se precipitar. Isso sim, não se precipite. E os líderes, acima dessas pessoas que estão sendo comissionadas, também não se precipitem, para que nós não tenhamos cristãos aí caindo um atrás do outro, porque não estavam preparados para a batalha espiritual. Mas não vamos ficar só nisso, para que você não fique achando que você não está apto a liderar. Vamos ver o que a Bíblia diz e o que o autor coloca sobre outras questões. Em segundo lugar, quando nós somos chamados por Deus, quando nós somos comissionados pelo Senhor, nós temos que ter a segurança que Deus está ao nosso lado. É o caso de Moisés, por exemplo. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Isso é algo que você precisa ter certeza. Quando alguém lhe pede para realizar um determinado ministério ou ocupar uma função de liderança, lhe pede para servir de algum modo, de um modo ou de outro, certifique-se de que Deus está ao seu lado. Não se comprometa um milímetro sequer, diz o autor, em nenhuma direção, seja ela sim ou não, sem identificar a vontade de Deus nesse assunto. Moisés teve uma revelação clara de Deus, e nós não vamos falar sobre todas as vezes que o Senhor foi falando com Moisés, mas ele teve a certeza, Deus fala claramente. Deus sabe falar com seus filhos e ele se comunica claramente com seus filhos e confirma a sua vontade na nossa vida e numa determinada área que ele deseja que nós trabalhemos. Ele não deseja de modo algum, ele não quer que vivamos de modo algum debaixo da incerteza. Por isso, Deus é claro com você. Ele vai falar claramente com você. E você precisa ter a segurança que Deus está ao seu lado, como Moisés teve. Agora, não use esse texto de modo equivocado. Ah, eu não vi nenhuma sarça ardente. Não. Moisés foi chamado assim para libertar os filhos de Israel, naquele momento de revelação, mas Paulo foi chamado de outra maneira, Abraão foi chamado de outra maneira, e cada um dos homens e mulheres de Deus na Bíblia, que é a nossa maior referência, é a única, na verdade, é a nossa regra de fé e prática, mostra que com cada servo ou serva, ele se revelou de uma maneira diferente. Com você, ele vai se revelar numa linguagem que você compreenda, para que você tenha segurança de que ele vai estar ao seu lado. No caso de Moisés, ele teve essa segurança no diálogo com Deus. Até quando chegou, ele apresentou algumas impossibilidades suas. Como ele faria isso? Tinha problema, de gagueira. Aí Deus deu a solução. Depois ele disse: como é que eu vou falar para as pessoas lá? E em nome de quem eu vou falar? E o Senhor diz: eu sou. Mais ou menos dizendo assim: olha, eu sou o que você precisa para realizar o seu ministério, eu sou o que o povo de Israel precisa para se libertar, eu sou o mais poderoso nos céus e na terra, e não há inimigo que possa me deter. Então, em segundo lugar, você precisa ter segurança que Deus está ao seu lado nesse projeto, nesse chamamento à liderança. Então, em primeiro, não se precipite de modo algum, porque isso pode ter consequências graves, mas, por outro lado, não fique agora usando isso como um pretexto, uma bengala para dizer: olha, eu vou ficar aqui na arquibancada como um cristão e não vou me envolver com o projeto de Deus, com o projeto do reino, porque eu não quero me precipitar. Então aí você se omite, fica na arquibancada para não entrar em campo e não se machucar. Não é isso que Deus está falando, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo para você não dar um passo que o Senhor não mandou, não tenha mandado você dar. Agora, se ele mandou, se ele está chamando você, e você vai ter segurança de que ele está chamando você, tenha uma certeza, ele estará ao seu lado. O Salmo 32, versículo 8, é um bom elemento para nós compreendermos o terceiro ponto. Diz assim a palavra do Senhor: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Salmo 32, 8. Então, em terceiro lugar, se Deus o chamou e você agora tem confirmação mesmo que ele está ao seu lado, Deus falou ao seu espírito, testemunhou, testificou no seu espírito que você deve realizar esse ministério, ele vai instruir você durante o caminho. Porque um dos motivos que as pessoas costumam também ficar se sentir intimidadas para realizar algum trabalho de liderança é a falta de aptidão. Ah, eu não estou devidamente preparado para isso, eu não estou devidamente instruído para isso. Mas o Senhor, em terceiro lugar, ele diz: eu vou instruir você, meu filho. Eu vou instruir você, minha filha. E ele vai nos instruindo, queridos, no caminho. Ele não dá toda a instrução no dia do seu chamado, no dia do seu comissionamento. Ele vai instruindo você na medida em que as etapas do ministério vão transcorrendo. Ele vai instruir, ele vai ensinar, como diz aqui o Salmo. Ele vai ensinar você. Você pode estar dizendo agora, mas eu não sei exatamente como eu vou fazer, de que maneira eu vou fazer. Mas o Senhor vai te ensinar. Anime-se. Tenha bom ânimo. O Senhor vai capacitar você. Ele vai instruir você, vai ensinar você e vai aconselhar você. Então, esse é o terceiro aspecto. Se eu não me precipitei, mas fui chamado pelo Senhor, estou seguro que Ele está me chamando. Sinto a graça dele no meu coração, seu favor na minha vida, favor que eu nem mereço. Sinto que Ele está me capacitando com dom. Sinto que posso realizar esse ministério no poder de Deus, porque tudo posso naquele que me fortalece. Sinto que posso realizar esse ministério, mas ainda não estou totalmente apto. Então, não está mesmo. Você não está, eu não estou, ninguém está. Ninguém está totalmente apto. Nós precisamos estar aptos para começar. Quando Deus te chama e ele te comissiona, é porque você está apto para começar. É o início. A sua capacitação é a capacitação para dar o primeiro passo. Porque o restante da instrução, do ensinamento e do aconselhamento, ele vai te dar no caminho. Em quarto lugar, pensando dessa mesma maneira, diz o autor, não importa se você se sente então qualificado ou não. O que importa é saber que Deus está com você. Isso é fundamental. Ele vai me instruir, ele vai me ensinar, ele vai me aconselhar, ele me chamou, ele está comigo e eu estou comprometido com ele. Nós temos uma aliança, ele me ama e eu estou aprendendo a amá-lo. É sempre melhor pensar assim, irmãos. Até quando nos atrevemos a dizer que o amamos, mas é bom sempre mantermos uma postura de humildade de quem está aprendendo a amar ao Senhor da maneira como ele nos ama. Então, realmente não importa se você já se sente ou não totalmente qualificado. Aliás, eu quero repetir isso para você. Você não está totalmente qualificado e nem estará daqui a 1 ano, nem daqui a 2, nem daqui a 10. Você vai sendo qualificado para cada etapa do seu ministério. Porque se Deus te revelasse tudo o que ele tem para realizar em você e através de você, aprenda uma coisa e não esqueça mais. Se Deus nos revelasse tudo que ele tem para nós sairíamos correndo na hora. Se ele falasse tudo para Moisés, o que ele teria que fazer, tudo o que aconteceria no Egito, tudo o que aconteceria na condução do povo de Israel, Moisés ia voltar para casa correndo e ia falar: não tem jeito, não vou não. E não só Moisés, como todos os outros homens e mulheres na Bíblia e ao longo da história da igreja. Paulo, por exemplo, chegou a dizer assim na segunda epístola de Coríntios, no capítulo 3, no versículo 5. Paulo disse assim: não que por nós mesmos sejamos capazes. Ouça de novo. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ele também disse: a minha graça, o Senhor disse a ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando Paulo se sentia inapto, e se sentiu inapto, o Senhor disse a ele: a minha graça te basta, a minha presença. Por isso que você tem que perguntar lá no início, como eu falei, eu sinto a graça de Deus em mim, sinto esse chamado, o dom para exercer esse ministério. Há quem testemunhe que eu estou apto para começar, para dar o primeiro passo, só o primeiro passo. Ao longo dos anos, desde a minha conversão, Deus operou uma série de coisas e eu agora estou pronto para dar o primeiro passo. Se essa graça operou em você, ela te basta, porque a mesma graça vai continuar operando. A minha graça te basta, diz o Senhor, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando nós nos sentimos fracos, aí é que o Senhor se faz forte e opera em nós. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Não é o meu poder, não é a minha capacidade, não é a minha competência, não é o meu conhecimento. É o poder de Deus. Eu me glorio na minha fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aí você vê no capítulo 12, versículo 9 e 10. Então não importa se você se sente agora qualificado para todo o ministério que está por vir, Deus nem vai lhe falar isso, como não vai falar para mim, como não vai falar para nenhum dos nossos irmãos. Você está bem acompanhado por todos os cristãos que viveram seguindo a Jesus ao longo desses 2.000 anos. Não se sinta totalmente qualificado, porque você não está totalmente qualificado. Vou dar um exemplo na área de música. Ah, mas eu toco muito. Tá, você pode tocar muito, mas ainda não está totalmente qualificado para ser o adorador que Deus deseja. Isso é um processo. E assim todos os outros ministérios, para a gente não se estender. Todos os outros ministérios. Então não importa se você se sente totalmente qualificado, porque você de fato não está totalmente qualificado para toda a obra que virá. O que importa é saber que Deus está com você e que a graça dele te basta e que o poder dele se aperfeiçoa mesmo em meio às nossas fraquezas, no meio da sua fraqueza. Isso é o quarto ponto. Não se intimide de assumir aquilo que Deus está designando para você. Não se intimide. Não deixe o diabo te enganar. Nem o mundo, com as suas seduções, nem a sua própria, nem o seu próprio receio, o seu medo. Como vai ser? Deus vai fazer, meu querido. Deus vai fazer. A obra é dele e ele o fará. E se ele escolheu você, sinta-se assim agradecido e glorifique ao Senhor. Porque se ele te escolheu, ele sabe por que te escolheu. E sabe exatamente o que ele tem preparado para você ao longo de toda a sua vida. Em quinto lugar, eu tenho uma palavra de esperança que está aqui no nosso primeiro capítulo do livro que eu citei para vocês. Queridos, Deus é o nosso conforto, vitória e nossa suficiência de amor. Vou repetir, em quinto lugar, Deus é o nosso conforto, a nossa vitória e a nossa suficiência de amor, aquele que nos ama de modo completo. Como assim, pastor? Como assim Deus é meu conforto? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Vem um chamamento, vem um comissionamento, vem um momento que você vai assumir uma liderança, e aí bate uma ansiedade. Não tem como. Nós somos seres humanos. Mesmo em processo já de santificação, vem uma certa ansiedade. Assim como em outras fases da vida. Quando vamos prestar um vestibular, quando vamos nos casar, quando vamos aprender uma nova profissão, no primeiro dia de trabalho numa nova função, ou aqui no campo, como nós temos os irmãos, ou nos trabalhos técnicos, ou numa faculdade, seja onde for, ou numa empresa, não importa. Vem uma certa ansiedade. Será que eu vou conseguir? Então, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É sempre essa promessa do Senhor. Eu estou convosco, eu tenho cuidado de vós. Então, nesse sentido, ele é o seu conforto. Fique confortável. Não aquele aspecto da zona de conforto, tá bem? Não no sentido de ser tranquilo demais e até relaxado. Não. Confortável aqui em outro sentido. O conforto de saber que Deus está com você. que você pode lançar sobre ele toda a ansiedade que você está sentindo, porque ele está cuidando de você. E vai continuar cuidando de você. Quer saber mais? Ele é a tua vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Ouça isso. Graças a Deus. Diga, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo quem vai te dar a vitória. E nós damos graças a Ele. Por isso Ele é o nosso conforto, por isso Ele é a nossa vitória. Aleluia. Mas nós temos uma outra expectativa. Toda pessoa nasceu com esse anseio, porque Deus é amor. 1 João 4, 8. Nós desejamos ser amados, nós precisamos ser amados. Entre as muitas necessidades que temos, uma lista, um rol de necessidades que nós temos na vida, pode ter certeza que a maior delas é de que nós temos absoluta necessidade de ser amados, de nos sentir amados. Mas Deus é absolutamente suficiente para atender toda essa lista de necessidades ao longo da tua vida. Isso te dá conforto, isso te dá vitória. Agora, o maior presente, ele é amor. Como eu disse em 1 João 4:8, Deus é amor. O amor que você precisa, se sentir amado, se sentir amado, se você for lá para 1 Coríntios 13, não vou fazer essa leitura agora, mas vá verificar, você vai perceber o que significa ser amado por Deus. Ele vai te cobrir de todas as maneiras, ele vai ser o seu suporte. Ele não vai desistir de você. Ele vai ser perseverante com você. Ele vai esperar o tempo necessário de cada passo para o seu amadurecimento. Ele acredita na própria obra, e nem pode ser diferente, na obra que ele criou, no filho que ele criou, na filha que ele criou. Porque o amor tudo crê, tudo espera. Tudo sofre, jamais acaba. Ele vai sofrer com você na hora das lutas ministeriais e ele vai se alegrar com você na hora em que você sair dessas lutas vitorioso e você experimentar momentos de grande alegria, de grande regozijo. Sabe por quê? Porque ele é o teu amado. E você pode dizer hoje para Deus: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso era até parte do cerimonial hebraico de casamento. E você pode encontrar declarações lindas como essa no livro de Cantares de Salomão. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Então, vá nessa confiança. Eu sou do meu amado. Assuma essa liderança que estão desafiando, que Deus está desafiando você, às vezes por intermédio de um pastor, ou de uma pastora, ou de uma outra liderança, ou de um missionário, ou do presidente da sua denominação, ou do bispo, denominações são episcopais. Assuma com essa convicção: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, firmado e nesse amor, aliançado com o Senhor, confiante nesse amor que estará comigo em todo o tempo e jamais me deixará, jamais me deixará. Ah, então eu vou dar o segundo passo. Eu aceito o primeiro, que é o chamado à liderança, o chamado ao comissionamento, e o Senhor certamente estará comigo para dar o segundo passo. Ou seja, Deus está dizendo: eu sou tudo, filho. Eu sou tudo, filha. O que você precisa. Eu sou tudo que o meu povo precisa, igreja. Essa palavra é para liderança, sim, mas é para todos os irmãos e irmãs também, porque todos nós temos alguma esfera de liderança. Seja você em relação a si mesmo, nas decisões e na liderança que você tem que exercer sobre os seus atos, as opções que você vai fazer, coisas que você não pode delegar a ninguém, desde a esfera subjetiva, desde o campo pessoal, passando pelo aspecto familiar, o aspecto eclesial, na igreja, nos seus estudos, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Tenha uma certeza: Deus é tudo que nós precisamos. Eu sou, assim diz o Senhor. Eu sou. Ele está dizendo hoje para nós: eu sou tudo que vocês precisam. E particularmente voltando para o campo da liderança, em todas essas áreas que eu disse, desde o campo da subjetividade extrema do eu profundo até a objetividade mais distante, a alteridade, a nossa relação com o outro e a objetividade mais longínqua, seja na extensão ou na profundidade, Deus está dizendo: eu sou tudo o que você precisa, meu filho, minha filha. Eu sou o teu amado. E você é o meu amado. E aí você responde: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Em sexto lugar, nós sentimos também. Moisés sentiu, Paulo sentiu, Davi sentiu. Davi, até que num primeiro momento, não. Ele era um pastor de ovelhas, e quando teve que enfrentar o gigante Golias, ele foi bastante ousado. Mas depois de um período de queda espiritual, com consequências terríveis para a história da sua vida e família. Sem dúvida, quando ele se prostrou diante do Senhor, no santuário, ele estava pronto para entrar ali e ser curado, ser liberto ou para morrer ali dentro, na presença do Senhor. Mas se você olhar a história das personagens bíblicas, você vai ver esse sentimento de impotência. Nós também somos acompanhados de um certo sentimento de impotência. Não vamos ter todo o potencial para desenvolver o que é necessário. Talvez eu venha frustrar a minha expectativa, a expectativa da minha família, da minha esposa, do meu esposo, do meu líder, e aí nós vamos nos sentindo impotentes. Mas esse sentimento de impotência é superado pela certeza da presença do Senhor. De novo, o que que nos faz superar? O sentimento da presença do Senhor. Eu vou citar para você Gideão. O Senhor chamou Gideão para vencer os midianitas, liderar Israel e vencer os midianitas, que estavam incomodando o povo de Israel, para a gente não ter que entrar. Senão, se eu comento um detalhe, daí eu já vou esticar e vou para outro. Para outros, né? Então eu estava havendo uma batalha espiritual entre Israel e os midianitas, e o Senhor chamou Gideão. Está lá em Juízes, no capítulo 6. E quando ele chama Gideão, Gideão responde assim: "Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel?" Ou seja, como eu vou fazer isso? Como eu vou ter possibilidade de fazer isso? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Isso está no versículo 15. A minha família é a mais pobre, e eu sou o menor na casa do meu pai. Mas Deus disse para ele: "Já que eu estou contigo, Gideão, você ferirá os midianitas como se fossem um só homem." Versículo 16, logo a seguir. Então, de novo essa ideia. Gideão, não importa que a sua família seja a mais pobre em Manassés. Muitos irmãos se sentem assim, né? Tem baixa estima, às vezes por problemas até de ordem econômica, alguém convida para liderar na igreja, e tem gente com muito mais posse, mais estudo e não sei o quê. E aí você diz: "Ah, não dá, para mim não dá. Eu sou de uma família pobre, eu sou o menor dessa família, não dá para mim." Mas o que o senhor estava dizendo era mais ou menos o seguinte: Gideão, não importa se a sua família é a mais pobre em Manassés, na tribo de Manassés, ou se você é o menor na casa do seu pai. A questão não é quem é você, quem você é. A questão é que eu estarei com você no projeto. Não é na sua fraqueza que nós nos deteremos, nem na história da sua vida pessoal, nem na sua família, mas é na minha força. Eu trabalharei através de você. Querido, portanto, se Deus o chama para uma tarefa e você experimenta esse sentimento avassalador, avassalador de fraqueza, de incapacidade, de impotência, de inadequação, eu quero dizer a você hoje: alegre-se, pois você está em ótima companhia. Não é boa, como diz o autor, em ótima. Homens e mulheres do Senhor, homens e mulheres de Deus, através dos séculos, de 2.000 anos, sentiram-se do mesmo modo, mas eles também creram que Deus seria suficiente para realizar a obra para o qual os havia chamado, e foram usados pelo Senhor, e por isso o Evangelho chegou até você. Aleluia, glória a Deus, chegou até mim. Então, esse sentimento de impossibilidade, esse sentimento de impotência é superado pela certeza da presença do Senhor. Aleluia! Ele está presente. Ele está com você no processo. Ele está com você no projeto. Ele está com você em todo o tempo. Ele está com você em cada passo. Eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que vai ser tranquilo. Lá no primeiro item eu já falei isso, para você nem se precipitar, não se precipitar, a não ser que o Senhor o tenha comissionado mesmo. Quanto maior for a sua função estratégica no reino de Deus, maior será a batalha espiritual. Mas quem é mais poderoso que o seu Deus para te prevalecer contra você? Maior é aquele que está em nós, meu irmão, minha irmã. maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A palavra também diz, em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso. Então, abandone esse sentimento de impossibilidade, de impotência, supere pela certeza da presença do Senhor, pela força do seu poder, pela certeza de que ele vai te confortar quando necessário, vai te dar uma situação de estabilidade necessária para o desempenho do seu ministério, vai te dar vitória e vai te amar em todo o tempo. Em sétimo lugar, o chamado de Jeremias. Esse é clássico. Deus tem um propósito para nós, e tinha um propósito para Jeremias. E a promessa de Deus é a mesma. É, eu estou contigo. E quando Deus chamou a Jeremias, ele disse assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te consagrei. Está no seu texto, te consagrei. Mas aí o sujeito está oculto, né? Eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias capítulo 1, versículo 4 a 5, o oculto subentendido, que eu prefiro até. Veja a resposta de Deus, querido. Antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Antes que você viesse, no dia do seu nascimento, tivesse nascido, Deus já tinha te consagrado para esse trabalho e já tinha te constituído para esse ministério. No caso de Jeremias, profeta para as nações. No teu caso, a liderança que ele está conferindo a você. Depois Jeremias vai dizer: eu não passo de uma criança. Eu não posso fazer isso, não. Vai dar, não. Veja a resposta de Deus. O Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. Observe a promessa de Deus: eu estou contigo. Sempre é isso, irmãos. Eu estou contigo. Novamente, a questão é que Deus estará lá. O Deus Todo-Poderoso, Todo-Sábio, Todo-Suficiente, Todo-Amoroso estará ao seu lado, Todo-Vitorioso, Todo-Consolador. Em todas essas ocasiões, é isso que ele sempre diz. E ele está dizendo hoje para você que está nos ouvindo, em qualquer parte desse país, ou nas 20 nações que Deus nos presenteou que estejam ouvindo, ouça isso, tome posse disso e assuma o teu chamado com coragem, com ousadia. Podem pelejar contra ti, podem lutar contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Disse isso a Jeremias, no versículo 19. Aleluia. O Senhor é quem vai nos dar o livramento, queridos. O Senhor é o nosso escape. Me ensinou muito sobre isso o bispo Adolfo Evaristo de Souza. Ah, que saudade gostosa! Ele é o nosso escape. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa certeza. Ele é a nossa convicção. Em sétimo lugar, o chamado de Jeremias traz essa mesma promessa: eu estou contigo. Não digas que é uma criança. Porque ainda que lutem contra você, eles não vão prevalecer. Eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Em oitavo, na grande comissão, nem vou discorrer muito, capítulo 28 de Mateus, Jesus conclui a fala, ele diz, né? Ide por todo mundo, vão indo por todo mundo. Depois coloca no imperativo: fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo que eu vos tenho dito. E aí ele conclui: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em oitavo lugar, lá em Mateus 28, no comissionamento dos apóstolos, já no Novo Testamento, para termos essa referência também, ele diz: eu estou convosco, eu estou convosco, eu estarei convosco. Meu irmão, minha irmã, nesse dia especial, em particular, todos os irmãos de Vargem Alegre, todos os irmãos do Brasil, cada um pode estar passando por um comissionamento diferenciado até hoje, ou daqui a alguns dias, ou daqui a algumas semanas, só o Senhor sabe, eu não sei. Mas tenho uma certeza, Ele vai estar com você. Em nono lugar e penúltimo, uma coisa que pode ser um grande empecilho no desenvolvimento do ministério é o sentimento de culpa. Diferente de sentimento de impotência, de desconforto, de medo, de receio, esse sentimento de culpa, de vergonha pelo passado, pelos pecados cometidos, geralmente dizem respeito à nossa relação com os irmãos, porque nenhum de nós, mesmo em posição de liderança, deixou de errar. E quando nós erramos, depois nós ficamos envergonhados, nos sentindo: ah, eu não dá mais para mim. Não dá mais para você, meu irmão? Moisés assassinou um homem. Moisés era um assassino. Davi, o homem segundo o coração de Deus, mandou matar um homem. Também era um assassino. Era parte de uma quadrilha que tramou um assassinato. E depois adulterou com a mulher desse homem. Adúltero e assassino. Não dá mais para você, meu irmão? Olhe para a história de todos os homens de Deus e todas as mulheres de Deus. Olhe para a história de Raabe, a prostituta, ex-prostituta, e que vai fazer aliança com Israel, salvar sua família e depois ser fiel ao Deus único e verdadeiro, e vai estar na genealogia de Jesus, Raabe. Olhe para Esther, que hesitou um pouquinho e levou uma chamada de Mardoqueu. Disse: olha, se você tomar uma posição e fizer o que deve ser feito, porque Deus te colocou aí, muito bem. Bom para você que você faça isso. Agora, se você não tomar uma posição, Deus vai fazer o que ele tem que fazer. Ele vai livrar o seu povo. Agora, quanto a você, irmãos, a história dos homens, das mulheres de Deus, infelizmente, infelizmente, está marcada por fragilidades, por pecados. Ah, pastor, mas eu não cometi nenhum pecado externo, exterior, que tenha sido visualizado, mas cometeu o interior. E não diga que não cometeu, porque você vai estar dizendo que Deus é mentiroso, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. Com relação ao adultério, disse que se alguém, Jesus disse que se alguém olhasse, não é realizasse o ato, olhasse com essa intenção, ele já teria cometido o ato. E aí você pode pegar cada personagem da Bíblia. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E aí vem o sentimento de culpa. Ah, eu já fiz isso. Ah, eu já fiz aquilo. Ah, eu estou envergonhado, não vai dar. Pelos pecados que eu cometi, pelo meu passado. Essa é uma outra coisa, meus irmãos, minhas irmãs, penúltimo aspecto que eu trabalho hoje, outra coisa que o diabo pode usar para impedir de nos fazer caminhar na fé é esse sentimento de culpa. Podemos ser assim levados a pensar que tal obstáculo do nosso passado é demasiadamente grave para ser superado, ou que ele é um impedimento para que eu realize a obra daqui para frente. Mas não foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Nem citei Paulo. Paulo também foi um assassino. Que é isso, pastor? Não tem prova disso, não. Ele só assistiu. Opa! Atos capítulo 22. Atos capítulo 22, verso 19 e 20. O apóstolo Paulo foi um assassino que gastou grande parte do seu tempo e energia perseguindo a igreja de Deus. Ele mais tarde confessaria envergonhado, e agora eu cito o texto bíblico: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava na prisão, eu prendia, e nas sinagogas, e açoitava, eu açoitava, né? Ainda é o eu que está presente. Ele açoitava os que criam, os cristãos, os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Paulo estava presente. Ah, pastor, só disse que ele estava presente. Eu consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Eu consentia. Foi com o consentimento dele. Foi com a aprovação dele. Ele foi coparticipante do assassinato de Estevão, fora outros que ele prendia, fora outros que ele açoitava o apóstolo Paulo, antes, ainda quando era chamado de Saulo. Por isso ele vai se dizer o menor dos apóstolos, meus irmãos. Porque ele diz: eu persegui a igreja de Deus, 1 Coríntios 15, 9. Mas sabe o que ele também escreveu em 1 Timóteo 1? 12, 13, eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no outro tempo era blasfemo, olha aqui outro pecado, a blasfêmia, e perseguidor, e insolente, outro pecado. Mas obtive a misericórdia. pois o fiz na ignorância e na incredulidade, outro pecado, incredulidade. Mas o Senhor teve misericórdia dele porque percebeu que ele era, na verdade, alguém temente, só que ignorante com relação a Jesus e incrédulo com relação a Jesus. 1 Timóteo 1, versículo 12 e 13. Então, se houve um homem cujo histórico impediria, desabilitaria para o serviço de Deus, esse homem era Saulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo. Ainda assim, ele tornou-se o grande apóstolo dos gentios e foi usado para escrever a maior parte do Novo Testamento. Que Deus abençoe você e te livre desse sentimento de culpa, de vergonha pelo passado. Não que eu esteja incentivando ninguém com isso, ao dizer todos pecaram. Ah, então, se todos pecaram e Deus perdoou, vamos pecar mais. Porque onde abundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, vamos pecar bastante para que a graça superabunde ainda mais. Não, irmãos, em nome de Jesus, não. Porque só cada um de nós verdadeiramente sabe, cada um de nós sabe, se é um cristão verdadeiro, o quanto dói essa lembrança, essa cicatriz, essa marca. Só que ela tem que ficar para trás. Ela já ficou para trás na sua vida. Quando você saiu da ignorância, ou mesmo que você já estivesse num tempo de conhecimento de Deus e tenha incorrido nas mesmas, como Davi, nos mesmos erros. Ficou para trás. Quando ele acertou a vida com Deus, ficou para trás. Lança fora todo o sentimento de culpa hoje, em nome de Jesus. Lance fora todo o sentimento de vergonha hoje, em nome de Jesus, pelo passado e pelos pecados que você cometeu, porque senão ninguém mais vai realizar a obra missionária. Agora é claro que se aconteceu, não deve acontecer mais, porque o arrependimento não é o tema agora, então não vou me ater a isso. Mas o arrependimento gera mudança, volta para o caminho, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de valores. Volte para o caminho e não cometa os mesmos erros. Porque agora você é um homem ou mulher de Deus. Ah, mas eu já era quando fiz tal coisa. Tudo bem, aconteceu. Aliás, tudo bem não, né? Os irmãos estão entendendo. Força de expressão. Aconteceu quando já era homem de Deus e mulher de Deus, como eu citei Davi. E Paulo também, porque era um judeu temente ao Senhor, estudando na escola de Gamaliel, não é escola, irmãos, eram mestres. Era uma perspectiva de formação do Sinédrio, mas era a partir de um instrutor, de um formador, como era na Grécia Antiga, como era em boa parte do Oriente Próximo. Oriente Médio, como era no Extremo Oriente. Nós estamos longe aqui do período do surgimento das escolas e universidades, mais ou menos uns 1.000 anos. Só 1.000 anos depois é que começam a surgir as escolas efetivamente e universidades. Antes eram agrupamentos E esses agrupamentos tinham alguns instrutores. Mas, como disse, também não vou me ater a isso agora. Mesmo que você já estivesse no processo e tenha incorrido nesse pecado ou em outro pecado, seja qual for o pecado que gera em você esse sentimento de culpa, de vergonha e um sentimento de eu não posso ir, lance fora hoje em nome de Jesus, porque você pode. Se você se arrependeu e tem fruto de arrependimento e começou de novo, então voltou para o caminho. Se não estava no caminho, entrou no caminho. Se estava no caminho, voltou para o caminho. Jogue fora isso em nome de Jesus e assuma a posição de liderança que Deus está concedendo a você. E em último lugar, é muito duro lidar com a desconfiança dos irmãos na fé, por causa dos erros cometidos no passado. Há irmãos que são impiedosos, verdadeiros fariseus, e eles não, simplesmente não perdoam. Infelizmente para eles, porque quem não perdoa também não será perdoado. E esse texto é facílimo. É a oração do Pai Nosso. Quem não perdoa não será perdoado. Que pena para esses fariseus. Porque todos pecaram. Ou isso veio à tona e foi um pecado exterior, tornou-se público, ou pecou interiormente, mas todos pecaram, com exceção de Jesus. Há mais um ou dois casos bíblicos, mas são tipologias, eu não vou entrar também agora. É duro lidar. Você quer ver? O apóstolo Paulo, maravilhoso, né? Virou o autor de dois terços, basicamente, do Novo Testamento. Mas ele tinha um temperamento forte. Ele tinha um temperamento forte. Na primeira viagem missionária dele, Paulo, Barnabé, enviados pela igreja de Antioquia, eles levaram João Marcos, mais conhecido por nós todos, por vocês em particular, como Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Ele não era um dos 12 apóstolos, tá bem? Mas ele era um seguidor de Jesus. E sem entrar na história de João Marcos agora, só um detalhe. Na primeira viagem missionária, ele fez o que nós chamamos de ele vacilou, ele pipocou. E Paulo, com seu temperamento forte, diz: olha, eu não quero, quando foram planejar a segunda viagem missionária, Paulo disse claramente que recusaria levar Marcos junto por causa do seu passado de vacilo, desabonador. Esqueceu, por um instante, daquilo tudo de lindo que eu li para vocês, e por um instante ele agiu como um fariseu. Pode ficar tranquilo que, graças ao bom Senhor, depois Paulo se reconcilia com João Marcos. João Marcos vai escrever o Evangelho, primeiro Evangelho da Bíblia, escrito, foi escrito por ele. E Marcos vai estar com Paulo, eles se reconciliam. Paulo teve um momento de destempero, disse que não levaria, teve uma recaída farisaica, mas depois se reconciliou com Marcos e Marcos foi útil para ele até o final da sua vida. É muito bonito ver esse processo de reconciliação. Mas o passado de Marcos certamente não foi o fundamento para que Deus o escolhesse para a tarefa de escrever o primeiro evangelho. Então veja, não foi o passado de um pipoco, de um vacilo numa tarefa missionária que impediu Deus de usar Marcos para escrever o primeiro evangelho. Depois Mateus vai se basear no texto que Marcos escreveu, e Mateus era testemunha de tudo, escreve de modo mais completo. Lucas, discípulo de Paulo, vai utilizar também. E como era médico, mais culto, vai fazer um evangelho, e também com outra destinação, vai fazer um evangelho mais denso. Mas quem escreveu primeiro foi Marcos, mesmo depois de ter vacilado na primeira viagem missionária. Agora, deve ter sido muito doloroso para Marcos lidar com a desconfiança do apóstolo Paulo enquanto eles não se reconciliaram. A desconfiança dos irmãos na fé que testemunharam, visualizaram algum pecado é uma coisa extremamente dolorosa. Extremamente dolorosa. Por erros cometidos. O ser humano acerta. A pessoa pode ter acertado 90% na sua vida, 95% na sua vida, 99% na sua vida cristã. Muito difícil isso acontecer, né, irmãos? 99. É só uma força de expressão. Pode ter acertado na maior parte da sua vida cristã, mas cometeu um erro. Ah, os fariseus de plantão, que têm uma recaída farisaica, o condenam a eternamente à excomunhão. Eu não tenho mais comunhão e nem dou mais credibilidade para esse fulano, para esse cicrano, para esse beltrano. Eu não dou mais crédito a ele ou a ela. Eu quero que você repreenda isso em nome de Jesus. Quero falar com dois grupos. Primeiro, você que está com medo de assumir o trabalho pela desconfiança dos irmãos na fé, que já te viram destemperado ou agindo de modo incorreto, repreenda isso em nome de Jesus dentro do seu coração e diga: Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. A suma desse capítulo é: eu estou convosco, Deus está ao seu lado, Deus vai te instruir, te ensinar, te aconselhar. Deus, não importa se você é qualificado ou não, importa que Deus está com você. Ele é o teu conforto, ele é a tua vitória, ele é aquele que te ama. O eu sou é tudo que você precisa. Eu estou presente com você, assim diz o Senhor. Eu te prometo, eu estou contigo. Eu digo, eu estou convosco, vocês que vão cumprir a grande comissão. Os seus pecados e culpas eu já paguei. Não olhe para a recaída farisaica de alguns irmãos, porque eles vão voltar a si. A maioria deles, em nome de Jesus, vai voltar a si. Então, para você, obreiro, missionário, que está sendo comissionado, não se prenda, missionária, não se prenda por erros cometidos no passado, porque se Deus te perdoou, não há ninguém com maior autoridade do que ele para te perdoar. Se ele te purificou, não há ninguém com maior autoridade para te purificar. Não há ninguém que possa jogar pedra. Não há ninguém que possa te apedrejar. Jesus disse, né? Quem não pecou, atire a primeira pedra. Então, essa recaída farisaica não será um impedimento para a tua vida. Você vai olhar de frente para a missão e vai dizer: se Deus está me chamando, eu vou com Ele, com a presença dEle, para a honra dEle, para a glória dEle, na força dEle, no poder dEle, em nome dEle. Aleluia! Mas eu quero dizer a você também, neste domingo, que já teve uma recaída farisaica, como Paulo teve, olha ele que tinha confessado tudo aquilo, aquelas maravilhas, dito que Deus teve misericórdia dele, não admitiu por causa do seu temperamento, não admitiu o erro do outro, de João Marcos. Se você já teve recaída farisaica, ou está tendo uma recaída farisaica, condenatória, lance fora isso agora em nome de Jesus. Porque você não tem poder e autoridade para condenar ninguém nem para tirar a primeira pedra. Você é carente da mesma graça e misericórdia que esse irmão ou irmã. Lance fora isso. Se reconcilie com as pessoas. Dê o devido valor a elas, dê a devida honra a elas. Não tome a posição de juiz dos irmãos, porque senão você será julgado com o mesmo rigor com o qual julgou. Mas para finalizar essa palavra de domingo para muitos que ainda não poderão ir à igreja, muitos ainda não poderão. Muitos e muitas irmãs não poderão ainda. Em muitos lugares a igreja já está se abrindo com um certo número de pessoas permitido, mas em muitos lugares ainda não, por causa da pandemia. Então, se essa palavra puder falar ao seu coração hoje, o que Deus está falando é: eu estou levantando uma geração de líderes para conduzir a minha igreja até o dia da minha volta. É da linhagem de Jesus. É da raiz de Davi, é do tronco de Jessé, que eu estou levantando uma geração. Que vai levar a igreja em santidade, num movimento de santidade bíblica, até o dia da minha volta. Então, meu irmão, minha irmã, vamos em frente, porque o Senhor é conosco. E essa é a garantia que nós precisamos. É tudo o que nós precisamos. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação, e o poder do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e levante uma geração de líderes que venha do tronco de Jessé, da raiz de Davi, e seja a imagem e semelhança de Jesus até que ele venha nos buscar. e que o nome dele seja glorificado eternamente. Que a graça, o amor e a unção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre todos. E essa presença seja o selo de garantia. Presença da Trindade excelsa, hoje e até o dia da volta e depois no gozo eterno com o Senhor. Hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém.